Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Musicália, aqui na sua rádio Antena Web. Hoje é sexta-feira, dia 6 de maio de 2011, e como é sexta-feira, trazemos-lhe uma música bem calma e bem serena para a sua noite de sexta-feira começar da melhor forma. Hoje, o nosso Musicália, com música mais calma, é apenas composto por música instrumental. Por exemplo, vamos ter dois temas de Kenny G, que dão pelo nome de Winter Wonderland e também Silent Night. São duas músicas tocadas ao saxofone, como só Kenny G o sabe fazer. Daqui a pouco vamos ouvir guitarra de Santana. Para já, são estas as duas músicas que vão compor os primeiros minutos do Musicália de hoje, nesta 214ª edição. Thank you. Estamos de volta, ouvintes, e agora para ouvirmos Santana, tal e qual como eu prometi, escolhi para esta noite Europa e I Love You So Much. A música, aliás, I Love You Too Much, assim está correto. São os nomes das duas músicas que vai o estimado ouvinte poder ouvir nesta edição número 214 de Musicália, para esta noite de sexta-feira, dia 6 de maio de 2011. É com ela que vamos seguir nos próximos minutos, é com estes dois temas de Santana que vamos seguir nos próximos minutos, aqui no seu Musicália. E porque o tempo passa muito depressa, já chegamos ao final desta 214ª edição. Vamos ouvir Comme Amour, de Richard Kleiderman, e também Sentimental Medley, do mesmo pianista. Ouvimos saxofone, ouvimos guitarra elétrica e agora piano, para fechar mais uma edição com música bastante calma na sua edição, no seu musicalia. O meu objetivo é trazer paz e, enfim, serenidade para que comece em grande o seu fim de semana. E já a seguir, chega Diamantino Teixeira para prolongar esta serenidade com mais um voo noturno. Fique bem, boa noite e até terça-feira.